Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos licença para entrarmos em seu lar, levando mensagens de amor, de paz e de tranquilidade. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos os dias atuais, os divinos e sábios ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são atuais e modernos, para conhecermos a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através de espíritos superiores nos traz o otimismo e a alegria da pátria, da prática da caridade para com todos. Tenham um bom dia, muita paz e muita tranquilidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sociais, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo as casas espíritas que nos apoiam, que são Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME. Sem esquecer também do grande apoio do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Nosso convidado hoje aqui é o nosso irmão Maurício Tomé, né, que vai falar sobre a regra de ouro hoje. Nós vamos ver qual que é essa regra de ouro aqui do Maurício hoje, né, Rodrigo? Nós vamos ver essa regra de ouro aqui hoje aqui, vamos aqui tentar espiritualizar também, né, Maurício? Não responde agora não, daqui a pouco você responde. Ele só está ali olhando para mim, porque eu estou falando que está olhando, porque agora o pessoal pode olhar a gente também no Facebook Live Facebook também, né? Olhar. Não é muita vantagem não ficar olhando aqui as nossas caras, né? Mas pode ouvir também, né? Mas também pode nos olhar. Hoje, só para começar hoje também, nós temos um convidado muito especial que está nos ouvindo hoje lá de Juazeiro da Bahia, viu? De Petrolina, até ele está no... Acho que ele está ainda no hospital, que é o Manuca Almeida, nosso amigo. Opa. Manuca, que nós estamos aqui vibrando por ele, para ele se restabelecer logo, né? Ele e a esposa dele, a Lu, estão nos ouvindo de lá. Então nós temos hoje um convidado muito especial aí para nos ouvir. E nós vamos colocar músicas dele hoje aqui também, né? Bom dia. Eu não sei se eu falei tudo certo agora no começo, fiquei me atrapalhando aqui, né? Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Faça sua pergunta para o nosso irmão Maurício Tomé. E uma promessa a gente pode fazer. Vocês vão se divertir hoje aqui no programa também, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte. O Jorge também é atordoado porque ontem foi o aniversário dele, né? Então, todo mundo dando parabéns no WhatsApp, então recebendo toda essa energia boa. Não, e fechou as ruas lá em Caçapava. Então, estou sabendo. Passar os convidados, Jorge, lá em Caçapava. ouvi falar que foi muito bom, né? Eu e a Camila, a gente estava em São Paulo e a gente não conseguiu vir. Mas fecharam a rua, agora é o nosso troco, né? Porque toda vez o Jorge fala, ó, o Rodrigo tá fazendo aniversário, vai fechar a rua. Se não foi convidado, ó... Não, mas em Caçapava fecharam a rua lá, viu? A única coisa que eu posso dizer é que é verdade, né? Não é igual vocês que ficam se escondendo, você e o Rui ficam se escondendo aí. A gente fala, fica se escondendo. Não, foi verdade mesmo, onde a gente estava foi um tumulto total. O pessoal estava pensando que a greve de antes de ontem já estava continuando, porque estava tudo paralisado, né? Então, a única coisa que eu posso ser é autêntico nesse momento, né? Não posso ser diferente de vocês, tem que ser diferente de vocês. É verdade, até aí a gente está transmitindo aqui no Facebook Live, só que só não iniciou, né? Então precisava iniciar aqui, peraí que eu vou dar um play aqui e já iniciar, já. A gente tá então, você viu que até eu tô meio enrolado aqui hoje, né, Rui? É. Até eu fiquei meio enrolado aqui. Muita energia, né? Muita gente mandando parabéns pro Rui, pro Jorge, toda essa energia positiva. Agora foi. Então agora já tá no Facebook Live, lá na nossa página. Quem quiser assistir a gente, basta entrar no facebook.com/programa Vivência Espírita ou participar do nosso WhatsApp. Então, para participar do nosso grupo, entra aí, vivenciaespirita.com.br/WhatsApp e participe aí, manda pergunta para o Maurício. A gente vai postar a pergunta para sorteio, a gente vai sortear a camiseta do Amigos do Chico, que é essa aqui. Eu já vou até mostrar aqui na câmera para vocês. Então, se vocês quiserem ver, é só entrar então no nosso Facebook, acompanhar o programa de hoje. E a gente vai participando e vamos sortear essas duas camisetas no final do programa. Jorge, a gente vai iniciar com qual prece? Então vamos iniciar agora com a prece da Sônia do Jeff. Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros a ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que tua mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. O tema do dia de hoje é Regras de Ouro. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro Maurício Tomé, que é diretor distrital do Mastermind, que oferece cursos para as pessoas que quiserem se especializar numa nova forma, numa nova maneira de encarar a vida. Bom dia, Roberto Tomé. A Maurício Tomé. Opa! Maurício Roberto Tomé. Todo mundo acordando ainda de manhã. Acordando ainda. Maurício Roberto Tomé, né? É. Não errei, não. Bom dia a todos. Oi, Jorge, Rodrigo, pessoal que está em casa, a Camila que está ali com a gente hoje. E estamos aqui mais uma vez, né, para compartilhar um pouco da obra de Napoleão Hill, naquilo que tem congruência com a doutrina espírita e com o cristianismo em geral. Não só com o cristianismo, mas também com todas as religiões que tratam da regra de ouro. Dos 17 princípios que ele estudou, um deles é esse, a regra de ouro. Maurício, deixa eu fazer essa pergunta, Rui, aqui. Porque alguma coisa está me deixando assim, feliz nesse sentido. Porque as pessoas que eu conheço, que estão envolvidas hoje em dia com esses... entrando nesse serviço, nessa prestação de serviço para a sociedade, no sentido de de motivar mais as pessoas, de ajudar de alguma maneira, de dar uma alavancagem na carreira, né? Então, nós temos aí o Mastermind, né? Que é mais famoso como Mastermind, que é isso que está escrito lá, né? É Mastermind. Isso aí. E nós temos, por exemplo, as três, as nossas meninas fazendo esse trabalho também com coaching. A Beatriz e Paula Porto também, que sempre vem aqui fazendo trabalho com coaching. Mas o que eu tenho visto nas palestras que eu fui de vocês, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ir, de conversar um pouco, de ouvir um pouco, é que parece que as coisas estão se modernizando no sentido de, ao invés da pessoa só olhar para o lado financeiro, ou para o lado de sucesso, no caso de sucesso profissional ligado ao lado econômico, ao lado financeiro, sucesso ligado às coisas materiais, parece que vocês estão colocando muito mais espiritualidade nessas coisas. Quer dizer, parece que as coisas estão se completando mais no sentido assim, ó, não dá para ser feliz só tendo as coisas. Se eu não for alguma coisa, né, se de alguma maneira essa conquista interior minha não existir no sentido espiritual também, no sentido moral. É verdade isso que eu estou pensando? É verdade. E eu entendo que Napoleão Hill tem alguma semelhança também com Kardec. Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, está fazendo agora 160 anos apenas. Né? Napoleão Hill escreveu o livro A Lei do Triunfo em 1928. Não está muito distante, né? E nesse livro tem um trecho aqui no capítulo que fala da regra de ouro, em que ele já previa, naquele tempo, que estava no início da era industrial, que o homem ia partir da competição para a cooperação. Então, a essência da liderança não é você impor, é você indicar caminhos, é você obter adesão. E isso só se faz com boas relações. E quem lê a obra de Napoleão Hill, já há muito tempo essa obra está disponível, já vem trabalhando esses conceitos que são mais humanos e que levam as pessoas a ter um sucesso de fato. O sucesso, o triunfo, o êxito, está ligado a um bem-estar geral. Ele inclui o bem-estar financeiro. Não significa que a pessoa, para ser bem-sucedida, ela tenha que ter uma conta bancária gigantesca, mas que ela tem um padrão de vida de acordo com aquilo que ela se propõe. Isso é ter o equilíbrio. Uhum. Só que isso tem que estar acompanhado do equilíbrio das relações. Como é que a pessoa está em casa, com a família? Como é que, quando a gente olha para trás, qualquer tipo de empreendedor, você olha para trás, você tem seguidores ou você tem novos líderes? Porque o bom líder é aquele que forma novos líderes e não seguidores. A gente pode pegar Jesus de exemplo. Jesus, que foi um exemplo de liderança, ele que liderou 12 pessoas que tinham condições bem precárias, né? Ele formou 12 lideranças, muito mais. Ele formou os 500 da Galileia e assim vai. Quando se tem boas relações, você pode realmente ter uma situação, uma possibilidade de plenitude. E é isso que nós estamos difundindo nos treinamentos. Não é só para você fazer negócios, não é só você fazer uma ONG. Tem pessoas maravilhosas ajudando em situações que não são empresariais, mas que precisam de outras pessoas. Na política, por exemplo, no ambiente público, nós estamos agora atendendo algumas prefeituras aqui na região. Estamos fazendo trabalho com secretários de educação, com assessores, até com secretários em alguns casos. Então, qual é o objetivo? Melhorar as relações humanas para obter cooperação de forma harmoniosa. É assim que é pregado no Mastermind. Interessante, viu, Jorge, que o Napoleão Hill, ele nasceu em 1883 e faleceu em 1970, com 87 anos. Ele foi um escritor americano considerado um dos primeiros e mais bem-sucedido autor da autoajuda. Sua maior obra foi o livro Quem Pensa Enriquece, que é considerado um best-seller internacional. Além de escritor, Hill, entre os anos de 1933 e 1936, antes da Segunda Guerra Mundial, se tornou conselheiro do ex-presidente, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, talvez o maior, Franklin Delano Roosevelt. Exatamente. E ele, inclusive, faleceu no mandato, né, o Roosevelt. Depois... A minha esperança é essa com o Maurício. Quando ele estiver bem assim, igual o Napoleão Rui, ele chama eu para ser conselheiro também. Porque e... dessas coisas eu sou bom para caramba, ficar perto da pessoa dando palpite. agora o Jorge está aposentado, né? Ah, é? É, agora estou aposentado. Então você está com tempo aí para... aposentado, é. Ah, na hora que, eu já, na hora que você não tiver a companhia, assim, for sozinho, fala, quiser uma companhia, fala, vamos lá, Jorge, aí a gente vai batendo papo. Para carregar a maleta. É. Pra... Deixa eu comentar aqui que a Vitória Almeida, lá de Juazeiro, lá de Petrolina, né, junto com Manuca Almeida, Vitória, Lu Almeida, estão ouvindo a gente, assistindo a gente aqui pelo Facebook Live, né, que é o que o Jorge acabou de falar, que está ouvindo, a gente também está assistindo a gente aqui pelo Facebook Live. Mandar um abraço para vocês, para meu pai, também está ouvindo lá de Caraguatatuba, a Mônica Caeté, Edivaldo Marques, Lígia Souza, Lu Almeida. Então a Lu Almeida falou assim: ouvir o programa Vivência Espírita, alô para todos. E a Lígia falou: bom dia, bom ter a companhia de vocês todos os domingos. E agradecer vocês que estão entrando aqui e participando do Facebook Live. Se puder, compartilhe aí na página de vocês para mais pessoas poderem assistir também. Olha, a Vera Lúcia Perseguini manda um abraço e um beijo e parabéns para o Jorge. Obrigado, Vera. Vera, amigona. Não é, faz tempo que eu não vejo ela, estou com saudade. Eu sempre encontro com o Sérgio, o marido dela, lá na porta da escola, que eu vou pegar meu neto, minha neta, às vezes a Bianca, à tarde, aí eu encontro com ele lá, e a gente bate papo lá um pouquinho. Mas a Lu, Rui, só para lembrar, também a Lu Almeida, que é a esposa do Manuca, a Lu, ela era, não sei se ela voltou a transmitir o programa lá na Rádio Juazeiro, foi o primeiro programa que eu fui lá, que é um programa espírita, todo sábado também passava, né, parece que é da 1 às 2 horas da tarde. É, e foi lá que eu conheci a Lu, que depois ela apresentou as músicas espirituais que ela, do Manuca, que o Manuca tem muitas músicas, ele tem muito poema, né? Porque ele é poeta, o Manuca não é músico, ele é poeta. Mas ele fala que como poeta não ganha nada, ele acaba fazendo umas músicas para ver se ganha uns trocados, né? E é brincadeira dele, porque ele é um talento maravilhoso e nós temos orgulho, né, de ter o Manuca, porque ele é o ganhador do Grêmio do ano de 2001, pela música Esperando na Janela, né? Então, ele é o Grêmio latino-americano, e não é fácil. A gente sabe que não é fácil uma pessoa conquistar um prêmio desse. Mas como poeta, ele é fantástico. E a Lu, e tem as muitas músicas que ele tinha, que a Lu falava: Jorge, essas músicas para mim são músicas espirituais, né? E realmente, né, as músicas que o Manuca faz, muitas músicas mesmo que tem esse lado espiritual, esse lado espiritualista. Por isso que a gente sempre toca aqui na nossa rádio online. Hoje eu quero ver se eu toco a música aqui que vai fazer sucesso agora no São João lá, que é uma música com Fala Mansa, que a Lu mandou para mim pelo celular, mas eu vou tentar colocar ela aqui hoje também. E a gente tem a alegria de saber que eles estão lá nos ouvindo também. E só para lembrar, né, que no, lá em Juazeiro, ela que transmitiu o programa lá, um programa espírita, para a gente pensa que o Brasil todo não está se movimentando, mas em tudo quanto é lugar o pessoal se movimenta para divulgar a doutrina de alguma maneira. Maurício, agora quando a gente fala da regra de ouro, sempre a gente, em quase todos os setores assim, que divulgam algo de bom para a sociedade ou implementam coisas novas, eles colocam lá, ponteio, número 1, número 2, é assim desse jeito a regra de ouro também? Falando regra 1, regra 2, regra 3 e assim por diante, ou como é que é? Napoleão Hill levou 20 anos pesquisando 16 mil pessoas. Então, 20 anos pesquisando comportamento, mapeando. E ele fez o que hoje em mestrado se chama lá de regressão estatística. Então, ele chegou em 16, na época, comportamentos, e até o final da vida ele adicionou mais um. Então, ele terminou a vida com 17 regras. Princípios para que você possa ser uma pessoa de êxito. A 16ª lei do triunfo é a regra de ouro. Ele entendeu na pesquisa dele que as pessoas que fazem ao próximo aquilo que quer que seja feito a si mesmo, elas são pessoas de triunfo. Com isso, ele está excluindo do rol de pessoas que triunfam, que têm êxito na vida, pessoas que humilham os outros, por exemplo. E isso tem muito a ver com o que nós estudamos dentro da doutrina. Nós temos que tratar as pessoas da forma como nós queremos ser tratados. E isso está nas 10 maiores religiões, na verdade. Há mais de 4 mil anos a humanidade já vem lendo, já vem tendo contato com a regra de ouro. Então, o sucesso, o êxito, a plenitude, você poder chegar no final da vida, por exemplo, e olhar para o lado, olhar para o outro, você ver pessoas ao seu redor pelo que você é e não pelo que você tem, isso sim é ser uma pessoa de êxito. Então, Napoleão Hill colocou isso. Ele entrevistou muitas pessoas mega multimilionárias e que não entraram no hall, então, de pessoas do êxito. E a gente conhece na nossa vida prática pessoas assim, que ao invés de tratarem as pessoas como querem ser tratadas, são ranzinzas, elas criticam muito, elas não valorizam as pessoas. Prepotentes. São prepotentes. Então, essas pessoas não são consideradas como pessoas exitosas para Napoleão Hill. Isso desde 1928. Ou seja, o estudo dele, a pesquisa que ele fez, que você falou como um mestrado, não deixa de ser uma investigação, uma pesquisa, e ele tem uma hipótese e chega numa conclusão, né? Sim. E essa conclusão que ele chegou tem consequências morais. Exatamente. Essa é a parte que se assemelha com a doutrina espírita, né? Porque Kardec também foi um pesquisador. Ele era um educador, ele era um cientista, e ele iniciou toda a pesquisa dele também pesquisando, em vez das pessoas, como Napoleão Hill, ou o plano espiritual. E também chegou numa consequência moral, uma conclusão moral, né? Eu vejo muitas coisas em comum entre o que Napoleão Hill fez e o que Kardec fez, né? Como pesquisador, trazer um resultado para a humanidade de regras, de fórmulas. E aí sim, Jorge, a gente tem algumas coisas pontuadas, mas quando a gente lê o livro, por exemplo, A Lei do Triunfo, você tem pela frente 700 páginas. E todo o restante da obra dele, O Quem Pensa Enriquece, por exemplo, que é uma continuação desse estudo, e que já vendeu mais de 70 milhões de cópias. Ele já é considerado um long seller, nem é mais um best seller, porque está editado desde 1938 sem parar. É um livro que, mesmo A Lei do Triunfo, está entre os 20 livros mais lidos da humanidade. E o interessante, esse livro até hoje continua atual? Continua atual. Quem lê esse livro aqui vai poder talvez pensar que ele parece que estava aqui com a gente há pouco tempo e escreveu. Por quê? Porque são coisas humanas, são relações humanas, e relações humanas são atemporais. É. São atemporais, como Kardec fez um trabalho que também hoje a gente entende como atemporal. Como Jesus fez um trabalho atemporal. Se você pegar os quatro evangelhos ali, você tem tudo que você precisa para viver bem, né? Exatamente. Pessoal, ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se você quiser participar do sorteio das nossas camisetas, que são as camisetas do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que acontecerá aqui em São José dos Campos no mês de agosto, você diga o número, né? O tamanho, pequeno, médio, grande, e não tem GG, tem extra G que não tem mais, né, Rui? É, tem uma GG, pastor. Tem uma GG só, então... Porque na hora que terminar os números, nós vamos dar o número que nós tivermos, né? Porque nós fizemos uma quantidade limitada aqui para sortear no programa, que foram patrocinadas, e nós estamos doando. Ainda dá para escolher ainda a numeração, mas daqui a pouco a gente vai ter que doar as que ainda nós temos, né? Então ligue para nós. Lembrando que a semana que vem nós vamos fazer a galinhada lá na AME, né? Não esqueçam, a partir das 11h30 da manhã, nós vamos fazer então esse encontro lá na AME com essa galinhada, que faz que o resultado, né, que o lucro será dividido entre a AME, a Associação Maternal Espírita, que todos conhecem, que nós participamos, e também para o encontro também, né, parte de um e parte de outro. Então a gente conta com a presença de vocês lá e da família lá na AME no dia 7, então, portanto, domingo que vem estaremos lá, eu, o Rui, o Rodrigo e todo mundo para abraçar vocês. E o seu Ceará, o Jorge que vai fazer? Oi, você fala o quê? O Jorge, seu Ceará. Ah, sim, é o Jorge. E ele só faz com o Ronaldo, sobrecoxa, né? O Ronaldo... o Jorge, os dois que vão fazer lá a galinhada. E eles a galinhada dele é só com sobrecoxa de frango, né? Que é o mais correto. É. Não sei, eu não entendo. Não, isso aí eu entendo. Eu entendo muito é de buchada. Buchada eu entendo. Se o pessoal quiser que eu faça uma lá, a gente faz. Mas o pessoal daqui é meio enjoado, às vezes não vai lá, né? Não, mas a galinhada, mas o galinhado tem sobrecoxa, viu? Não, tá. Galinhada frango, eu não entendo, né? Muito, não. É, mas vai ser muito legal. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Vocês vão gostar. E junto com a galinhada, nós teremos o nosso Bazar do Desapego lá, né, que a Célia está administrando, que foi um sucesso também no mês atrasado lá que nós fizemos o evento lá na AME, que foi a macarronada e teve o bazar. E esse mês, outra vez, nós teremos o bazar, né? O Bazar do Desapego junto lá com a galinhada. Então, assim, no mês de março foi um sucesso, e esse aí a gente garante que vai ser um sucesso também, porque a gente conta com a presença de vocês lá. Quem não adquiriu o convite ainda, pode ir lá tranquilamente, que tem convite lá na hora para vender pelo mesmo preço, né? Vamos, Rui, vamos fazer um intervalo comercial agora? Vamos. Tem uma mensagem, quer ver a mensagem, Rodrigo? Então, a gente tem uma mensagem aqui também do Forcato. A Elvira Lopes entrou aqui e mandou bom dia, amigos do Vivência. Estou assistindo, aprendendo, abraço a todos. Um grande abraço para a Elvira, nossa grande amiga lá do Paulo de Tarso. Legal, e o Forcato entrou aqui também, mandou um bom dia a todos do Vivência, já e mais que chegado o momento dos segmentos da sociedade introduzir espiritualidade em suas atividades. Parabéns ao Maurício e parabéns também ao Jorge por mais um ano vivido. E o Vitor Ávila lá de São Vicente entrou aqui também. O Edson Andrade mandou um bom dia, amigos do Vivência. E o Vitor mandou um bom dia e uma excelente transmissão. Obrigado pela participação. Entra aí também no nosso WhatsApp e vamos lá para o intervalo para a música, né? Isso, vamos para o intervalo. E como nós estamos falando de sucesso, né? E a gente sempre fala que o sucesso depende de nós, sempre também, né? Nós vamos para o nosso intervalo com a música do Manuca Almeida, então. Essa música tem o título Depende de Mim. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Depende de mim a mudança, a esperança, o crescimento. Depende de mim o limite, o mito, o dia e o momento. Desenhei no pensamento um caminho, um tempo novo. Penso tanto há tanto tempo, mas um dia me resolvo. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Depende de mim o sorriso, o rito, o risco, o movimento. Planejei o meu caminho para começar de novo. Quero tanto há tanto tempo, mas agora me resolvo. Dentro do meu firmamento tenho só uma vontade, esquecer o sofrimento, ter a vida de verdade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu caminho somente a felicidade. Depende de mim a mudança, a esperança, o crescimento. Depende de mim o limite, o mito, o dia e o momento. Desenhei no pensamento um caminho, um tempo novo. Penso tanto há tanto tempo, mas um dia me resolvo. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Depende de mim o sorriso, o rito, o risco, o movimento. Planejei o meu caminho para começar de novo. Quero tanto há tanto tempo, mas agora me resolvo. Dentro do meu firmamento tenho só uma vontade, esquecer o sofrimento, ter a vida de verdade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com Maurício Tomé, que é nosso grande companheiro de Vivência Espírita, é um vivenciano, né, Jorge? Uhum. E falando aqui sobre as regras de ouro. Mas, Maurício, aqui eu tenho a filosofia do sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. O que você gostaria de falar sobre o que o Napoleão Hill pensa sobre isso? Ah, seu Rui, o senhor está tocando no ponto. Eu não ia tratar desse assunto, mas não? Vamos lá. Ela não está exatamente dentro do que a gente fala da regra de ouro, mas é a essência da filosofia do sucesso. Esse texto está disponível aí no mundo. O texto chama A Filosofia do Sucesso. E as pessoas erroneamente dizem que esse texto é de Napoleão Hill. Esse texto não é de Napoleão Hill. Primeira coisa. Mas está no livro A Lei do Triunfo, autor desconhecido. Uhum. As traduções aqui no Brasil, nesses cursos que a gente tem por aí, que copiaram a estrutura do treinamento do Napoleão Hill, eles falam assim, ó: se você pensa que é derrotado, você será derrotado. Se não pensar que era a qualquer custo, não conseguirá nada. Uhum. Mesmo que você queira vencer, né? Queira vencer, mas pensa que não irá conseguir, a vitória não sorrirá para você. É um poema. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Então, a gente vai lendo esse texto, ele é muito interessante, porque no fim ele fala assim, nem sempre os mais fortes e os espertos são aqueles que vão conseguir. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente, eu conseguirei. Então, isso é uma das leis do triunfo, que a gente tem que ter aquela determinação em cumprir as coisas, não deixar para depois o que tem que ser feito agora. A essência do sucesso para Napoleão Hill é você terminar aquilo que você começa. Então, muitas pessoas começam muitas coisas e não terminam. E o que me trouxe para esse mundo do treinamento, e para Napoleão Hill especificamente, na Fundação Napoleão Hill, é o seguinte: na tradução correta, esse texto não é como está aí. A tradução correta é: se você pensa que é um derrotado, será derrotado. Se não pensar, quero com toda a minha força, não conseguirá nada. Por quê, seu Rui? Isso é muito importante para mim. Porque eu deixei de trabalhar com treinamentos ao longo de 14 anos, eu disse não, inclusive, para o Mastermind. Quando eu não era do negócio, as pessoas me convidavam, eu falava, não, não quero, estou de saco cheio de treinamento, é tudo igual. E eu tinha convivido com alguns treinamentos, os bastidores, eu não tinha gostado do que tinha visto. Eu realmente sou aquele cara idealista, eu gosto de estar numa coisa que eu sinta que é verdadeiro. Eu não sentia verdade naquilo. Depois que eu fui ter contato com o Mastermind e eu vi a tradução correta e entendi a filosofia de Napoleão Hill, faz toda a diferença você querer com toda a tua força e querer a qualquer custo. Qualquer custo você pode fazer qualquer besteira para querer. E aí não tem a regra de ouro. A qualquer custo, será que a regra de ouro está sendo cumprida? Então eu acabei achando realmente no Mastermind, com essa pequena alteração, mas que para mim é fundamental, é você fazer com toda a tua força, com os seus recursos. O Jorge aqui no intervalo falando, antes da gente entrar no intervalo, falando que o sucesso, né, depende de nós. É exatamente isso que Napoleão Hill quer passar para todos. Não importa onde você está, ele fala assim, comece com o que você tem. E com a sua persistência, com a sua determinação, a energia começa a fluir e as coisas começam a aparecer na sua vida como se viessem do nada. E num instante você percebe que as coisas começam a dar certo para você, porque você está focado, você está com a sua mente em estado de fluxo, você está fazendo aquilo acontecer. E o que acontece em volta é que as portas se abrem. Sim. Então, essa é a filosofia de trabalho do dia a dia, de pôr em prática e de terminar aquilo que começa. E agora, eu acho fundamental trabalhar com a tradução correta do texto, que é: com toda a minha força. Nós temos talentos, então use esse seu talento. Você não precisa prejudicar o outro para ter sucesso. Você não precisa passar a perna em ninguém para conseguir o que você quer. Você precisa se esforçar. Você tem que estudar aquilo que você faz. Você tem que se esmerar. E de forma a nunca prejudicar ninguém. Isso sim é ter sucesso. E é gostar daquilo que faz. Ah, esse é o principal. Hoje... depois de... ainda não... ainda estou pós-operatório, né, Rui? Uhum. Né, Jorge? Eu estou... ainda tenho... ainda sinto aqui na cicatriz, né, formigamentos. Mas eu estou tão focado, eu estou com uma energia tão grande que só realmente quando eu levanto que eu sinto mesmo a dor, porque a gente entra num estado de fluxo tão forte... E as coisas começam a não mais incomodar. Você pode ter dores, você não se incomoda. Aí você encontra alguém que é pessimista, você fala, ah, tudo bem. Uma coisa que estou aprendendo muito, viu, seu Rui? Porque eu era daqueles de meter a boca, né? E eu estou tendo que me tratar nesse sentido. E está me fazendo um bem danado. Estou falando aqui testemunho pessoal. Trabalhar com isso está me ajudando muito pessoalmente. E você falou uma coisa interessante. Você falou a mente em estado de fluxo. O que é isso? Quando a gente coloca essa... nós temos outras regras, né? Tem um objetivo definido. O que é ser um mastermind? É você trabalhar duas ou mais mentes em espírito de harmonia para fazer algo em comum. Isso é a tradução do que é ser um mastermind. Imagina que delícia a gente chegar nos locais e conseguir e ver pessoas que já agem assim, ou poder ajudar as pessoas a entender como é entrar no estado de fluxo. O que é isso? Você vai unindo esforços, vai unindo mentes. Esse trabalho aqui de trazer, por exemplo, o evento dos irmãos, dos amigos de Chico Xavier, é um trabalho de mastermind, que tem que passar por cima de vaidades, pessoas que acham que sabem mais, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo. Mas a consecução, as pessoas quando estão em estado de fluxo, se unem, uma ajuda a outra, e a coisa acontece. Não há aquilo que a gente fala muito, a melindre. Sim. Não há, vamos dizer, inveja, não há nada dessas coisas. E o que é o estado de fluxo? O estado de fluxo é você trabalhar dentro de um certo propósito. Algo que é muito superior às minhas mazelas, a mazela do outro, num grupo de pessoas. Nós temos diferenças, todos somos diferentes. Mas quando nós estamos em propósito, e a gente pode voltar de novo a Jesus. Havia um propósito muito superior. Mesmo com pessoas tão deficitárias e contra um poder dominante da época tão forte, sem ter deixado uma linha escrita, chegou até nós, e nós estamos aqui num programa chamado Vivência Espírita, que daí vem de um desencadear de coisas, né, Kardec, tratando desse mesmo assunto, de alguém que não deixou nada escrito, o poder da sua liderança, de um propósito superior, até onde consegue chegar. Como a gente tem Gandhi, que conseguiu fazer uma revolução no seu país sem ter armas, né? A gente acabou de sair de uma semana de greves. Napoleão Hill fala que agitadores não são triunfadores. Eu escrevi isso na internet. Tem gente que não gosta. E a Batalha da Bastilha? Não foi... Calma. Depois da Bastilha, o que aconteceu? Inclusive o grande líder lá, que era Robespierre, foi decapitado. Então, às vezes eu fico... Tem o pessoal do politicamente correto... E nesse ponto eu não abro mão. Eu gosto do que é sim, sim, não, não. O que é bom, é bom. O que não é bom, não é bom. Gandhi foi um agitador, talvez, mas um agitador do bem. Ele não fez mal a ninguém. Ele só queria realmente ter o povo dele liberto daquele jugo. E não fez de forma violenta como Che Guevara, por exemplo. E muita gente dentro da mocidade espírita fica lá usando camiseta do Che Guevara. Então, eu fico olhando isso e fico pasmo. Nós temos que ter líderes mesmo. Vamos usar camisetas do Allan Kardec, gente. E não camisetas do Che Guevara dentro do centro espírita. Coitado de Jesus, né? De Jesus. Concordo. Olha só, o Ferraz, do Dom Pedro II, do bairro Dom Pedro II, pediu para falar o nome da pessoa que fez a prece. Quem fez a prece inicial hoje foi a Sônia, a nossa irmã Sônia do Jefa, que sempre vem aqui conosco também no programa Vivência Espírita. Muito bacana a prece dela. Outro recadinho aqui, o programa está ótimo, muito bom. Que Deus permita que continue tocando músicas boas, popular brasileira e do espiritismo. Um grande abraço, o Ademir Ricardo, do Jardim das Indústrias. Queria fazer a propaganda também aqui da primeira feira espírita do empreendedor. Pequenos Negócios, Grandes Corações, que vai ser realizada também lá na AME, no dia 27. E mais uma vez, essa feira, quem teve a ideia foi a Célia Bila e a Fernanda, filha dela, que essa feira já existe aí na cidade, em alguns locais, né, eles vão fazendo. São pequenos empreendedores, pequenas pessoas que têm aquele negócio ali, artesanato, né, gastronomia, alguma coisa desse tipo, e outras coisas mais. O Maurício podia lá divulgar o Mastermind. Não, mas... Olha, que bacana essa iniciativa. Eu tenho estado em várias iniciativas aqui na cidade que são de cunho empreendedor, que é um público realmente que tem alinhamento com o Mastermind ou Mastermind. Mastermind é a minha marca. Não, mas espera aí, deixa eu emprestar esse seu prestígio. Você lotou lá, Caçapava, encheu a rua, vai que... Né? A gente tem participado de alguns movimentos, tem o Vale Empreender, do Rafael Fonseca, ele também é professor lá do Alfa Lumen. Nós demos título de cidadão de mérito educativo para ele, porque é nascido aqui em São José, né? Rafael. É um rapaz, assim, que eu tenho tido o prazer de ombrear em alguns momentos aqui na cidade e que tem grande valor aí. Olha, aí a Nuricel me ligou sexta-feira que ela está querendo fazer aqui em São José, junto com a Qual, cursos, e ela está querendo criar aqui a horta, não é uma horta comunitária, como é que é? É uma horta, criar hortas para educar as crianças a plantarem, a cuidarem, e ela já tem um terreno que ela vai ganhar da prefeitura. A Nuricel é uma figura excepcional, você conhece a Nuricel, né? Nossa, Eu conheço profundamente, Não, mas a Nuricel é grande amiga nossa, tanto é que ela trouxe aquela Space Ciência, né, lá dos Estados Unidos para cá, que foi feito agora no começo no final de março, foi feito lá no CEF, né, trazendo os cientistas da NASA para falar para a garotada aqui de São José dos Campos. A Nuricel, eu preciso trazer aqui no programa, viu, Jorge? Legal. Vale a pena. Só para concluir, então nós teremos lá artesanato, exposições diversas, né? Quem quiser mostrar seus produtos lá, mas é uma coisa pequena, né? Uma coisa que não é uma feira 27 de gigante, maio. Não. No dia 27 de maio, das 10 às 17 horas, será um sábado. Então o local lá na AME, rua Dr. Oscar Strauss, 344-350. E quem quiser participar, por exemplo, expor lá o seu produto, dá uma ligadinha para a Célia, o celular dela é 99137-4502. 99137-4502. Qualquer coisa, se você não anotou, pode ligar para cá que a gente passa outra vez e depois a gente vai anunciando novamente isso aqui. Parece que o pessoal está numa expectativa tão grande, porque na quinta-feira foi dia 27 de abril e apareceu gente já querendo expor os produtos lá na AME, lá, né? Estava faltando um mês, a pessoa achou que era dia 27 de abril. É, dia 27 de maio. Então, contamos também com a presença de vocês lá e quem quiser, então, participar também como expositor ou como empreendedor, né, que vai vender alguma coisa também, ligue para a Célia para participar. Maurício, o Rodrigo tem que dar mais um recadinho. Rodrigo, vamos lá. Quem entrou aqui foi a aniversariante, a Cíntia Pérez. Ela mandou um bom dia, vivencianos, né, e toda a equipe da rádio, principalmente aos aniversariantes da semana, como também fiz aniversário dia 29/4. Gostaria de ouvir a música Parabéns Espírita. Cíntia, no finalzinho do programa a gente toca a música para você e para todos os aniversariantes da semana, né? O aniversariante espírita quer falar? Não, só para falar aqui que eu escutei uma conversa aí que só gente importante faz aniversário em abril. Né? Chico Xavier, né? O Livro dos Espíritos, dia 18 de abril e tal. E outras pessoas também. A Cíntia, né? Todo mundo importante faz aniversário nesse mês. Eu sou suspeito para falar também, né? Uma das leis do triunfo, né? A autoconfiança. Autopromoção. Vou comentar aqui. Ou então, como é que é? A demonstração de humildade. É, realmente. E comentar aqui também que a Michele Pereira entrou aqui, mandou um bom dia a todos. O Carlos Eduardo entrou aqui para assistir a gente. Adriana Coelho mandou um bom dia. O Sebastião Dimas falou: obrigado, amigos, por passar a mensagem espírita todos os domingos. Não perco nenhuma semana. Que Deus proteja e amparar sempre vocês e o programa. Obrigado pela dedicação. Dá um abraço no Dimas, viu? Porque ele merece. É a família toda ouve o nosso programa, viu, Jorge? Legal. E a Ieda, né, irmã do Helder, mandou um bom dia a todos do Vivência Espírita, em especial o Jorge, que está fazendo hoje dia de vida, né? A Regina Pônio também entrou aqui. O Sidney, meu amigo Sidney, entrou aqui também. A Val de Biase, que também está assistindo a gente. Mandar um abraço para vocês e participe aqui conosco. Aqui no WhatsApp também, entre, deixa as questões. A gente vai colocar a pergunta. A Rosilma até cobrou aqui a pergunta, a gente vai colocar. Mas podem interagir e mandarem também o tamanho da camiseta que vocês querem, né? Que vocês querem participar. A gente vai sortear essa camiseta aqui que eu vou mostrar no vídeo. São duas, né? Aí está a camiseta. Só lembrando também, não estou aparecendo aqui, não estou vendo ela aqui no vídeo não, Rodrigo. Só ela está, é que você está, né? Agora ela apareceu aí mais de lado. Isso, olha só. Lembrando para as pessoas que, embora a gente não tenha colocado, nós vamos combinar aqui com o Maurício qual pergunta que a gente deve fazer para o ouvinte também. Mas mesmo você não participando da pergunta, pode ligar ou entrar nas redes sociais e dizer que você quer participar do sorteio e já colocar seu número aí, não tem problema não, no tamanho. E se ligar ali para a Eridan também, só dizer, eu quero participar do sorteio, ela vai colocar seu nome ali, independente de você responder pergunta ou não, né? A pergunta é muito mais para nós interagirmos com o nosso convidado, que é o Maurício hoje, mas não tem problema de você participar sem precisar responder nenhuma pergunta. Pode participar e dizer que quer participar do sorteio das camisetas. Maurício, todos também essas novidades, que no caso dele não é novidade, está aí desde o século passado, lá atrás, né? O Napoleão Hill e outros também. Mas nós pegamos pontos que são muito parecidos com o que nós conhecemos dentro do cristianismo, por exemplo, né? E tem um livro que é pequeno, mas um livro que foi best-seller aí também, que todo mundo lê o livro O Monge Executivo. Ele trabalha o livro inteirinho do Monge Executivo, fazendo relação com o que Jesus pregava, o que Jesus falava. Dentro eu penso que o livro O Monge Executivo é uma síntese dessas pessoas que já estavam aí. Até do Napoleão Hill também, né? Ele deve ter estudado bastante todos esses outros livros e feito aquele livro que foi um sucesso, que foi romanceado, né? Foi um livro que saiu romanceado, então foi um sucesso mesmo, muito, muito interessante de ler. Mas dentro do que você tem, das regras, tem pontos que convergem para o mesmo local, no caso de ensinamentos de Jesus ou ensinamentos nossos da doutrina, por exemplo? Tem aqui no capítulo 16 do livro A Lei do Triunfo, que é o capítulo sobre regra de ouro, nós temos uma questão que ele fala assim: mas por que que essa regra de ouro é tão importante? Por que que ela deve ser seguida? E por observação ele chegou a essa conclusão. O verdadeiro motivo é: há uma lei eterna por meio da qual colhemos o que plantamos. Uhum. Então, quando estamos pondo em ação com a escolha de seguir a regra de ouro, um poder que seguirá o seu curso influenciando a vida dos outros, volvendo finalmente a nos auxiliar ou a nos prejudicar de acordo com a sua natureza. Ou seja, Napoleão Hill está aqui falando que nós, na doutrina, chamamos de lei de causa e efeito. Uhum. Que nós devemos seguir a regra de ouro, porque o que acontece ao longo do tempo é o retorno daquilo que nós fizemos. E ele observou isso. Só que não olhando o espírito imortal. Ele conseguiu enxergar a lei de causa e efeito durante a vida. Porque ele estudou isso até 1970. O último livro que ele escreveu é muito interessante. E no Brasil não está editado. Que, traduzindo aqui para o português, é Pense e Enriqueça com Paz de Espírito. Que é realmente para trazer a questão desse equilíbrio e fala muito de causa e efeito lá nesse livro. Eu tenho ele porque eu comprei no Sebo, é um livro antigo, da editora Record. Há muito tempo não é editado no Brasil mais. E assim é a receita para você realmente ser pleno e feliz. É viver de acordo com a regra de ouro, sabendo que aquilo que nós fazemos ao outro nos retorna. E ele fala, seja otimista, porque ser otimista vai te retornar em benefício, porque tudo aquilo, toda essa energia boa vai em algum momento voltar a você. Então qualquer iniciativa que você tenha, faça pensando sempre no bem do próximo, que esse bem do próximo que você está pensando vai retornar a você. Então ele fala que a regra de ouro não deve ser apenas uma coisa que você faz externamente. Tem um trecho aqui que ele fala que chega ao nível do pensamento. Então, ele fala que nós não devemos apenas fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito, e sim garantir a execução para termos o benefício da grande lei universal seguindo a regra. Pensar apenas o que desejamos que os outros pensem de nós. Então ele vai lá no... Aí me lembra de Jesus, né? O que Jesus também falava, que você atentava contra o outro, não apenas num ato exterior, e sim pensamento. Em pensamento. Tudo então, que você faz para burlar a lei natural, que eu entendo essa regra de Jesus também, quando ele fala, todo pensamento é adultério. E as pessoas acabam... O pensamento também é adultério. Você adultera através do pensamento. E as pessoas já vão logo do lado do sexo. Quando, na realidade, tudo que você faz para adulterar a lei natural, você está cometendo um erro. Você está cometendo um crime. Você está cometendo alguma coisa errada que vai afetar algo de alguma maneira. Né? E aí, Rui, esse é o motivo pelo qual me apaixonei tanto. E hoje, esse é o meu negócio. Eu mudei a minha vida. Não estou mais no varejo. Tenho muita saudade, gostava muito daquilo, mas agora, olhando, vivendo o que eu estou vivendo hoje, isso aqui é uma dádiva. E Napoleão Hill uma vez escreveu que ele tinha encontrado sucesso ajudando os outros a ter sucesso. Esse tipo de sucesso aqui. E quem agora está experimentando isso sou eu como um membro da Fundação Napoleão Hill, porque a nossa empresa, ela é uma empresa aqui no Brasil que detém os direitos de aplicação dos treinamentos que ele criou. Esse treinamento que nós damos aqui em São José dos Campos, quem criou foi Napoleão Hill. E qual que é o site que você... É mastermind.com.br, é o site nacional. Lá tem lá as datas do nosso trabalho aqui no Vale. Legal. E eu tenho a página no Face, né? Lá no Face é só você procurar Face, Mastermind Vale do Paraíba, e você vai achar nosso cantinho ali. E é muito bacana, Jorge. Então, a gente quando vende o treinamento, é incrível. Talvez algumas pessoas não acreditem, mas é assim que a gente se sente. Quando você vende, você assina um contrato, a pessoa vai lá e te paga. Eu olho para a pessoa como se eu estivesse dando um presente para ela. Vai além da relação comercial. Agora, eu não posso garantir, por exemplo, tem gente que vende treinamento, fala assim, se você não gostar do treinamento, nós devolvemos o dinheiro. Nós não podemos fazer isso. Eu não posso garantir que esse treinamento é mágico ao ponto de bater na cabeça de alguém, uma varinha, e transformar a pessoa de sapo no príncipe. Sempre vai ser aquilo que você falou, Jorge. Agora há pouco aqui da música, é tudo o esforço. Você pode estar de frente para a Bíblia, você pode estar lá dentro do centro espírita durante dezenas de anos ouvindo ensinamentos de Kardec, de Jesus. Se você não põe em prática, se você não faz aquilo de forma efetiva, o que importa esse conhecimento se ele não foi usado? Então, é sempre importante a pessoa participar não só do Mastermind, mas se trabalhar lá com as meninas da 3, com a Porto, com a Bia, seja quem for, você, qualquer processo que você entrar, você tem que entrar não só para conhecer, e sim para realizar, fazer. Napoleão Hill falava que o sucesso era transformar sonhos em realidade. Isso significa o quê? Pôr em prática. É. Eu acho interessante isso que você falou, que o sucesso foi dar o sucesso, levar o sucesso para as outras pessoas, né? E o interessante que eu vejo, assim, de homens que fizeram a diferença no mundo, independente se é espiritual ou em termo material ou tecnológico, você vê, por exemplo, Steve Jobs, não estou falando que ele é uma referência espiritual, mas ele fez uma diferença para o mundo. Por exemplo, ele conseguiu levar, tirar o computador, que era uma máquina enorme que está aqui em cima da mesa, e colocar no bolso das pessoas. As pessoas precisavam acessar e-mail, precisavam ter contato com outras pessoas. E ele conseguiu fazer isso. E não deixa de ser você ajudar outras pessoas. Então, quando você ajuda o máximo possível de outras pessoas, né, isso é um sucesso também, ao meu ver, né? E eu vejo que nisso que você falou faz muito sentido, olhando para todo mundo que conseguiu chegar no lugar. Uma outra coisa que eu queria comentar é que é uma mentalidade brasileira e uma mentalidade americana. Existe uma diferença muito grande nisso. Por exemplo, os americanos, eles valorizam as coisas pagas. Então, tudo que é pago, eles valorizam. A mentalidade brasileira é, eles desvalorizam tudo que é pago. Então, por exemplo, se um curso é pago, eles desvalorizam. O americano, se o curso é pago, eles valorizam. Por quê? Porque eles sabem a importância da economia. Eles sabem a importância de você poder ajudar um local e aquela economia se desenvolver. Tanto por isso que todas as cidades dos Estados Unidos são desenvolvidas economicamente. Porque eles fazem questão de pagar, porque sabe que tem um custo de luz, sabe que tem um custo de pessoa, custo hora e tudo mais. É. No Brasil, não. No Brasil, ao contrário. Se ele acha que é pago, ele fala, não, está querendo explorar. Não, então, assim, mas na doutrina espírita, né? É. Se falar que tem que cobrar, nossa... Então, por exemplo, se você pegar a doutrina espírita como é desenvolvida nos Estados Unidos, não estou dizendo que é certo ou errado. Tá? Então, não existe certo ou errado. Mas se você for num congresso nos Estados Unidos, é pago, porque senão não vai ninguém. É, aqui, não. Mas não estou dizendo que é certo cobrar para um congresso espírita. Eu sou muito pelo contrário, eu acho que não. Olha, tirando da doutrina, por exemplo, um treinamento, né? Na hora que você cobra, o brasileiro às vezes sente aquele sentimento, não, mas será que eu devia estar cobrando ou não? Eu acho que tem que incentivar a economia, né, nesse sentido, de você poder ajudar e ter também o pagamento dos custos. Pois é, a gente tem, por exemplo, dentro do Mastermind, nós estamos em 24 estados, nós somos uma equipe de distritais. Dentro dessa organização nós temos 160 instrutores que são capacitados a dar os treinamentos. Eu ainda estou na minha instrução, eu ainda não sou um instrutor. E isso tem toda uma questão econômica envolvida, logística e materiais. Nós temos dois livros, mais um manual dentro do treinamento. Salas que sejam adequadas para dar o treinamento. E isso tudo envolve custos. Agora, aqui no Brasil, a questão de dinheiro, ela é cultural, e dentro da doutrina eu vejo também muitos problemas culturais. Falar de dinheiro, a gente tem um livro do Chico Xavier, que é a autoria de Emmanuel, que eu recomendo sempre que eu faço palestra nos centros, que chama Dinheiro. Eu recomendo, porque está precisando. Pessoal, vocês precisam ler um pouco mais. Quando se fala de dinheiro, é muito melindre, é muita coisa, e dinheiro é apenas um recurso, ele não é nem bom nem ruim, ele é um recurso, nós temos que trabalhar com recursos. Qual o problema de falar de dinheiro? Nenhum, zero. O problema é quem é dono do dinheiro. Então, se você é dono... O que você faz com o dinheiro? É o que você faz, então o problema não está no dinheiro, o problema está na pessoa. Uhum. Dentro da doutrina a gente tem um pouco dessas questões, eu vejo que em Uberaba não está problema algum em ter uma caixinha de doação nas entradas dos centros espíritas. E aqui em São José a gente quase não vê isso. Qual o problema? Como é que se vive em um centro espírita? Ah, só os trabalhadores da casa são doadores? Será que a gente deve manter isso mesmo? Então, eu questiono. Ah, mas falar de dinheiro, qual o problema falar de dinheiro? Dinheiro é uma coisa do nosso cotidiano. Então, mas lá o pessoal pensa que no centro espírita é assim, né? Como a gente lida com o espírito, aí quando chega dia 10, a gente reza. A espiritualidade joga um dinheiro lá pra nós, a gente paga as contas, tudo bonitinho e pronto. Tem gente que pensa que é assim. Só porque a gente materializa pensa dinheiro. Que tudo é invisível. E aí já vai ter aquela visão, mas o que fazem com esse dinheiro? Você quer saber o que faz com o dinheiro? Entra então lá na diretoria da Casa Espírita e cuida você. É, lá na AME nós temos 30 empregados. Registrado. E você tem convênio, claro, nós temos convênio, mas nós temos a contrapartida que é muito alta. Então são 30 funcionários para você bancar 13 meses de salário, né? E uma folha de pagamento alta também para os nossos módulos, que são 170 crianças, né, que a gente cuida. Então, a gente vê que... E o que eu acho interessante é o seguinte, que o pessoal vai no centro espírita, muita gente vai no centro espírita e nem olha para o lado da obra social, porque sabe que ali na obra social você tem que bancar alguma coisa, né? E olha, é uma grande obra. Para finalizar essa intervenção do Rodrigo, quero lembrar um problema linguístico aqui no Brasil em relação a isso. Tá? É cultural, isso está nas empresas, está no centro espírita, está em todo lugar. Nos Estados Unidos você fala assim, vamos fazer dinheiro. Aqui no Brasil a gente fala, vamos ganhar dinheiro. Uhum. É estranho. E faz uma grande diferença. Então lá, esse espírito empreendedor é muito mais latente pela mentalidade de fazer. Aqui parece que a gente tem que esperar cair no colo. Ganhar dinheiro, peraí. É fazer dinheiro. Esse é o certo mesmo. Então, nós temos o hábito e eu mesmo me pego muitas vezes falando, vamos lá, vamos ganhar. Não. Tem que mudar essa forma de entender, é fazer dinheiro, sim, realizar coisas. Não, porque sabe o que acontece, Maurício? As pessoas vêm numa casa espírita, ou então vai em qualquer lugar, ele não vê a luz que está acesa, alguém tem que pagar. A água que ele está bebendo, tem que pagar. A limpeza do banheiro que ele encontra, alguém fez, alguém pagou. Então, é justamente isso aí que a gente fica triste, às vezes, quando você fala em dinheiro, mas não pode falar em dinheiro dentro de uma casa espírita, por quê? Entende? Se o dinheiro é necessário para pagar o IPTU, para pagar os impostos, para pagar as taxas, tudo isso é necessário. Eu vejo lá no Paulo de Tarsos, nós estamos lá com a dificuldade para fazer a melhoria na casa. Está sem dinheiro, então vamos fazer dinheiro, né? Tem que fazer dinheiro. Falar em fazer dinheiro, vamos para o comercial? Mas, o Jorge, antes de... Mas antes de ir para o comercial, tem aqui um pensamento do Napoleão Hill. Ele diz aqui: o entusiasmo é a maior força da alma, conserva-o e nunca te faltará poder para conquistar o que deseja. Entusiasmo. Nós temos entusiasmo aqui nesse programa, já? É o que nós temos mais aqui. Né? Esse é o nosso talento. São 13 anos, todo domingo cedo, levantando e vindo aqui fazer o programa. Que se não tiver entusiasmo, ninguém aguenta. Nós conseguimos fazer até um rapaz jovem ter entusiasmo, acordar cedo para vir aqui. E a esposa dele que está aí. É os dois, então o que acontece? Porque nós dois já somos velhos, né, Rui? Mas o Rodrigo é novinho. O Rodrigo e a Camila são novos e tá aqui. Desde que ele entrou no programa, todo domingo tá aqui e chega mais cedo do que todo mundo. Até na lua de mel ele queria passar aqui dentro do programa. Nossa, se a gente não brigasse com ele, ele queria sair da lua de mel e vir pra cá. E quando chegou aqui, ele não veio no programa. Quando tinha acabado o programa, quando chegamos lá embaixo na portaria, ele tava lá, esperando a gente pra tirar a fotografia. Eu vou viajar só tarde. Então essas coisas acontecem aqui. Então isso é entusiasmo. Isso é entusiasmo, né? Com certeza. Né? Agora, a gente sabe que a espiritualidade empurra a gente mesmo, né? De todo jeito, porque a espiritualidade nunca tá sem entusiasmo. Mas só uma pergunta que eu quero fazer para os nossos ouvintes. Será que eles sentem esse entusiasmo que nós temos de fazer o programa Vivência Espírita? Pode até responder isso aí para a gente, né? Isso. Esquece das palhaçadas que eu faço e responde sério. Vamos lá então. São 9:05, vamos para mais um intervalo comercial. Agora eu vou tocar uma música da Magali Freitas, nossa amiga Magali de São Vicente, do Alvorada Nova, e porque está lançando o seu CD, e a gente tem divulgado algumas músicas dela aqui também. A música que nós vamos colocar agora é Acorda Brasil. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. céu dourado, esse mar prateado, pôr do sol a bailar. Esta praia brilhante, coqueiro cantante, esperança no ar. Esta graça morena, que passa faceira da raça brasileira. Esta gente altaneira, que esquece a desgraça, mal a lua cesgueira. Este país menino, que traz no destino implantação do amor. O cantar seresteiro, vai arando canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. Ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Acorda, Brasil, acorda. És corda de ligação entre Jesus. Na guerra da menino, que traz no destino implantação do amor. No cantar seresteiro, vai arando canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Acorda, Brasil, acorda. És corda de ligação entre Jesus e a terra, na guerra da evolução. Acorda, Brasil, acorda. És corda de ligação entre Jesus e a terra, na guerra da evolução. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9:15, estamos no nosso momento Giga Vale, que antigamente chamava o momento Foot Company. Foot Company. Que o Maurício era um dos donos da Foot Company, essa a empresa do varejo, né, de calçados. E primeiro que criou esse momento aqui foi o Foot Company, né? E aí depois o Maurício saiu, passou para o Mastermind, né? Aí nós agora fazemos o Giga Vale, que é o nosso patrocinador também, desde que nós iniciamos lá atrás, quase no início também. Aí passamos para ser Momento Giga Vale. E no nosso Momento Giga Vale hoje nós vamos colocar uma mensagem do Momento Espírita número 10, Caminhos para a Felicidade. E depois o Maurício comenta conosco. Caminhos para a Felicidade. Mon

falamos das coisas do dia a dia, do cotidiano do empreendedor, das pessoas que realizam, de quem é um funcionário público que está também fazendo esse treinamento. É valorizar as pessoas, lembrar do nome delas. Muitas vezes a gente acaba esquecendo o nome das pessoas. Como que a gente pode valorizar? Primeira coisa, vamos aprender a memorizar, a guardar o nome das pessoas, ter um aperto de mão, um olhar. Não só um aperto de mão, um olhar, mas uma palavra amiga. Vamos falar de coisas boas. Então, no Mastermind, a gente tem o hábito de dar boas notícias sempre quando começa uma sessão. 3 pessoas voluntárias, logo de início. Boas notícias. Vai muito de encontro a essa felicidade do texto. A gente fazer parte da vida das pessoas pela atitude mental positiva que nós temos, deixando uma marca boa. E se nós deixamos uma marca boa, nós com certeza vamos ter dentro de nós mesmos aquele conteúdo. Porque o pensamento inicia dentro do nosso ser, né? E aquilo que nós oferecemos para as pessoas nas atitudes nasceram lá no pensamento e aquilo está dentro da gente. Se é uma coisa boa, vai nos ajudar a ter essa plenitude, a felicidade. Não ser ranzinza, né? Foi colocado aqui, será que você não critica tanto? Será que você não é ranzinza e reclama de tudo o tempo todo? Né? Quer dizer, nós podemos achar motivos para comemorar, para falar bem, o bem dizer o tempo todo, se tivermos um olhar contemplativo. Depois dessa experiência que eu passei, por exemplo, de saúde, eu tenho tido muito mais olhar para a natureza do que antigamente. Eu já gostava de ir para a praia, por exemplo, ficar olhando lá para o infinito do mar. Mas hoje, qualquer coisinha no caminho me chama a atenção. Isso é a gente também viver essa felicidade, é ter um olhar para a beleza. Para a beleza das relações, para a beleza do universo, das coisas que a gente tem em volta de nós. Então, e viver bem, né, Jorge? Você fala muito de paz e alegria, né? A saudação do Jorge é paz e alegria. Paz e alegria. Porque a alegria nos leva à felicidade. Muita gente que acha que é bonito ficar lá, que tem mérito, parecer coitado. Tipo, eu sou um sofredor silencioso e fico com aquela cara de tristinho no canto. Para com isso. Ter entusiasmo, por exemplo, que o Jorge... É o CDM, o CDM, né? Coitadinho de mim. De mim? É. Cara, não tem coisa pior do que a gente ficar na parte de baixo da vida. Porque nossa vida é um alto, sobe e desce. Quem entra em depressão é quem se demora lá embaixo. O que faz a gente sair de baixo e voltar para cima é o entusiasmo. Foi falado aqui agora há pouco. Então, haja com entusiasmo e serás entusiasta. Isso significa o quê? Não é na hora que você está bem que você tem que ser entusiasmado para ser feliz. É na hora que você está lá embaixo que você tem que tirar essa energia para se levantar. Napoleão Hill fala disso, a doutrina também fala, esse texto maravilhoso também fala disso. Então, a oportunidade é agora, sempre. Sim. Levanta e vai. Tenha fé. Isso é ter fé. Porque a gente, se a gente está lá embaixo, sabe que tem essa energia dentro de nós, tenha fé. Que vai passar, você vai melhorar. Então, dá para ser feliz aonde você estiver. Maurício, é legal escutar isso de você, porque não dá para a gente contestar você, porque pelo que você passou, não tem jeito da gente falar que é invenção, né? Não tem jeito da gente falar, é fácil falar sim, porque o Maurício está falando, porque senão, quem passou pelo que ele passou, né? Então, sabe que é... Minha mãe tinha me enterrado vivo. Uhum. Minha mãe, lógico, a mãe quer que o filho morra de jeito nenhum. Uhum. Mas ela já não via mais esperança. E eu via. Uhum. Esperança. Eu estava... E outro dia desse eu coloquei um desenho que eu achei num livro sobre trabalho e espiritualidade. É o nome do livro, tá? Uhum. Trabalho e espiritualidade. Aí tem um desenho. Esse livro eu tenho há muito tempo, eu falei, puxa, um dia eu ia passar por um desses desenhos. É um cara todo enfaixado numa maca de hospital, dizendo, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Era isso que eu fazia lá no hospital. Uhum. Quer dizer, a moça chegou para mim e falou assim, Maurício, mas você foi o melhor paciente que passou aqui na nossa ala. Como que você conseguiu? O que você tem? Eu virei para ela, eu trabalho com treinamento. Até aí você está fazendo propaganda agora. Já fui vender. Mas assim, a gente tem que viver o que prega. Ontem, por exemplo, eu fiz um evento no Hotel Polo, né? E um dos participantes, na verdade até um conhecido aqui de vocês, é o Rafael Pintos, ele virou para mim e falou assim, Maurício, você não acha que não vai ser bom fazer... Vê bem, cara, você está fazendo uma apresentação do treinamento no sábado, véspera de feriado. Uhum. Pois eu tive que colocar cadeiras na lateral... Uhum. Para fazer a apresentação do treinamento. É assim que tem que ser. Uhum. Ah, é? Então vai ser mais difícil? Uhum. Ah, então lógico que vai ser mais difícil, não tinha dúvida. Uhum. Só que eu tive que trabalhar 2, 3 vezes mais, mas eu fiz. Quando a gente aprende a dominar ter autocontrole, porque tem a ansiedade, né? Uhum. A gente lá trabalha controle de preocupações. E eu tenho que praticar. Aí depois eu virei para a turma e falei, olha, gente... Pessoal que já faz parte da organização, tá vendo? Quando terminou, todo mundo comemorando, a sala lotada. Esse é o poder do entusiasmo. A gente tem que viver. Foi no Novo Hotel ou no Polo Hotel? Ontem eu estive no Polo Hotel. No Polo lá, porque eu tenho feito com Pedro. Eu tenho feito reuniões menores para trazer pessoas para a sala. Uhum. Por quê? A gente às vezes faz aí um evento enorme, como eu coloquei lá no Novo Hotel outro dia, 65 pessoas, lá em Taubaté 70 e poucas. Só que vem muita gente que é aquele palestreiro. Uhum. Como o Rodrigo falou, envolveu dinheiro, quer dizer, eram eventos abertos, eventos grátis, né, gratuitos, uhum. onde eu apresento o que eu faço. Só que daí vem aquele pessoal que quer ver uma palestra atrás da outra, pede diploma para depois... Isso é real, tá, gente? Tô falando sério. Teve uma moça que ligou no escritório depois e falou assim, não dá para você me dar um certificado para justificar minha falta lá na... Uhum. Uhum. Falei, olha, moça... Isso não foi um treinamento, foi uma cortesia, uma palestra gratuita. Então, assim, a gente tem esse tipo de situações, eu tenho evitado hoje em dia. Faço reuniões menores boca a boca. Uhum. Ou seja, tem gente que fala assim, Maurício, faz um banner bonito, põe lá na internet. Eu não quero. Uhum. Maurício, faz um convite bonitinho, manda pelo WhatsApp. Também não, porque eu já fiz isso e o pessoal acha bonitinho. Quer ajudar o Maurício, amigo do Maurício, vai lá e põe no Facebook. Uhum. Então, eu não quero. Então, a gente tem feito eventos menores e o Polo tem uma sala bacana. Uma sala pequena, não é grande. Mas é para isso mesmo. É um encontro bem informal e, assim, fica mais íntimo. Então, a gente apresenta o trabalho lá. Vamos encerrar o nosso momento de Gavale, mas só para lembrar aqui antes de encerrar o momento de Gavale, amanhã vai ser feriado, né? Amanhã é feriado. Poxa vida, agora a única coisa que eu tô triste com minha aposentadoria é isso. Agora eu não tô mais curtindo os feriados. Né? Eu ficava na expectativa danada de chegar ao feriado para me curtir, agora pronto, acabou essa alegria que eu tinha no feriado. Mas você não está sendo aquele elefante branco lá na sua casa. Rapaz, eu sou um cara ativo demais, eu estou curtindo demais a aposentadoria. Se eu ficar nessa alegria a vida toda, assim, eu vou viver uns 200 anos agora. Porque eu estou feliz. Todo mundo pergunta, e aí, como é que está? Eu falei, se melhorar, estraga. Do jeito que está bom demais. Mas eu perguntei para a Dura, ele já botou pijama e ficou em frente da televisão com controle remoto? Aquele cara não para. ele não aposentou nada, tá? Mas agora você faz muito mais Napoleão Hill falou que as pessoas de sucesso, elas vão ativas pelo menos até os 75 anos. O Rui já passou disso, que o Rui é brincadeira, né? Aí eu tenho um entusiasmo muito grande para viver, viu? Vamos encerrar então o nosso momento de gravar. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso grande companheiro e amigo de doutrina, de trabalho, Maurício Tomé, que é o diretor distrital da Mastermind, viu, Jorge? E ele está falando aqui sobre o tema Regras de Ouro. E Rui, A gente tem que comentar aqui que tem bastante participações. O pessoal está entrando aqui no Facebook Live. Margarida Santo mandou um bom, Santos mandou um bom dia para vocês. Estou assistindo o programa daqui de Itajubá. Está ótimo. Grande abraço para todos. Maurício, você é demais. Ó. A Marli, ó, já tem uma fã aqui. Ó. A Marli entrou aqui, Marli. Duenhas. Bom dia, direto de São Luís do Paraitinga. Ela quer participar do sorteio. Adriana Coelho, a Creuza Maria dos Santos, o Sinésio de Caraguá entrou aqui, opa, mandou bom dia, Rodrigo. Gostaria de participar do sorteio das camisetas do Encontro dos Amigos do Chico. Um grande abraço para o Sinésio, viu? Porque ele é nosso amigo. Tá na Jura, é. Exatamente. Um abraço, parabéns para o programa Vence Espírita. Abraço a todos do programa na rádio. A Dolly Cassal, manda, a mãe da Fernanda, lá na casa da Marcela, está aqui com a gente. O Carlos Eduardo, ele falou, temos que estar cientes que estamos encarnados. Acho que muito não sabem. E os valores aqui não são pagos por bônus horas, isso, e sim com dinheiro, o real brasileiro. E como o Jorge falou, os custos são altos. Então, por que esse tremendo tabu em relação ao dinheiro? O grande X não é o dinheiro, e sim os que controlam o dinheiro. Devem sempre estar cientes da grande responsabilidade que têm. A gente postou a pergunta para sorteio, né, que é o pensamento tem poder de mudar nossas vidas? Então entra aí, responde, ligue para nós. A Denise Siamamema, Siamamema, exatamente. Sim, os pensamentos mudam nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Tem o poder de nos levar para a luz ou para a escuridão. Ele direciona a energia que nos rodeia. O Carlos respondeu aqui também, falou que com o pensamento não plasmamos situações boas ou ruins. Então, por que eles não influenciariam o nosso crescimento e mudança das nossas vidas? A Carmen, a Raiz entrou aqui de Brasília, a Dolly mandou um beijo e a Adriana Coelho também. Então, a gente tem bastante participação. E aí, Rui, tem participação? Aqui tem o Zenildo Rodrigues, lá de Santana, está ouvindo o programa juntamente com a Célia Aparecida. E o programa está muito bom. Um bom dia para você, Zenildo. Tem aqui também a Iracema Yamamoto, do Jardim Satélite. O programa está ótimo. Parabéns, Maurício. Ah, legal, tem uma fã. E a Dirce, lá da Vila Industrial, está dizendo, o programa excelente, faça o bem para recebê-lo. Um bom dia, Dirce, que é lá da Vila Industrial, e ela está pedindo, viu, Jorge, porque a gente deu um alô, que domingo, lá no Framan, a partir das 13 horas, haverá sapatos novos a ser vendido. Um par de sapato é 20, dois pares é 35 e três pares R$50. Porque elas ganham de uma loja, viu Maurício? Como você fazia também com a gente, o Maurício também aqueles sapatos que não vendiam, que... eles doavam pra gente, né? É porque é incrível quem mexe com calçado, o Maurício sabe muito mais do que todo mundo aqui, que viveu a vida dele fazendo isso. É interessante que quando sai assim, quando sai de linha, não adianta você deixar na loja que parece que é psicológico, o pessoal não aparece para comprar. Então a gente chegava lá na Foot Company, lá com o Maurício, lá no depósito que ele ficava, o escritório era lá. O tanto de sapato que tinha era brincadeira. Você fala, como é que a pessoa consegue viver, como é que um comerciante consegue viver tendo que se desfazer de tudo isso de graça, né? Tipo assim, aquilo ali ele tem que se desfazer de tudo. É, mas aquilo ele não já está embutido no Eu estava querendo criar uma loja chamada Fora de Linha. Hein? O que você acha, Maurício, Mastermind? Aí, olha o empreendedor agora aqui. Fora de linha. Agora que está aposentado. Tá saindo tudo novo que fizesse fora de linha, eu botava lá na minha loja para vender, porque, por exemplo, eu quero comprar bermuda que não tenha esses bolsão de lado feio, que não tenha bolso de corte de canivete, que é aquele corte de facão, e não acho mais nunca na minha vida. Porque eu não tenho direito de querer comprar o que eu quero, parece que eles só querem vender o que eles querem. Eles não querem vender o que a gente quer comprar. Então eu não compro mais, pronto, eu prefiro andar de calça comprida do que comprar uma coisa que eu não quero comprar. Você não acha uma bermuda mais normal, simples assim, essa que tem o bolso normal igual calça jeans, sem bolsão do lado, sem aquele sacolão pra tudo quanto é lado, sem ficar carregando, entendeu? Calça e a gente não consegue comprar. Por quê? Porque é que essas aí saiu fora de linha, ninguém vende mais, não é fora? Pô, para aí. Então o mercado acaba obrigando você a fazer o que eles querem. E na realidade a gente quer coisas que o mercado não está oferecendo também. Por isso que eu tenho essa ideia. Quem tiver dinheiro, me procura para a gente fazer o negócio junto. Olha só! Quer ver outra coisa? Agora vai começar o tempo do frio. Você não acha aquelas camisetas regata, né? Uhum. É difícil encontrar. Procura nas lojas, você não acha. Só acha aquela aquela gola, eu não sei como é que chama, essa gola redondinha aqui, né? Que sem gola, né? A regata, né? Regata. Oi, tem umas baby look que sobraram do Chico. Se você quiser um, eu dou uma pra você. Baby look. Baby look. É. Aquela que fica mostrando a barriga? A barriga da gente, depois da certa idade, parece berinjela branca, né? O Jorge prometeu gente... e tá cumprindo. Vocês vão se divertir muito hoje. E a gente tem que comentar aqui também, Rui. O Café da Manhã, quatro estações lá do projeto BMQ. Lá do Divino Mestre. Lá não é um café, lá é um almoço, né, Jorge? Nós fomos lá, depois a mulher ficou brava. Pô, você não vai almoçar? Falei, fui tomar um café lá no quatro estações. Então, vale a pena participar desse café lá, vai ser no salão do projeto BMQ, lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30. Obra Social Célio Lemos. Na Obra Social Célio Lemos. Então, é só ir lá, custa R$15, mas R$15 para tomar um café que vale para um almoço, sai no lucro, né? Vale muito a pena. Vai ser dia 7 de maio, da semana que vem, das 8h30 às 11h. Então, já aproveita, vai lá, toma um café e depois vai na galinhada. Vai na galinhada e depois vai na reunião. Não tem a reunião lá da... Dos amigos, pra quando? Dia 20. Ah, dia 20? Sim, então, a reunião... É? 20 ou 21? É, ele passou a data de assento. O Rui perguntou pra mim, eu falei errado, porque a gente sempre faz no começo do mês, mas como nós tínhamos a galinhada e na outra semana é dia das mães, aí nós passamos pro outro, domingo, né? Então é dia 21, eu acho, dia né? 21. É que na última teve muita gente lá, né, Jorge? Esperamos que agora na próxima tenha muito mais, né? Exatamente, dia 21 às 15 horas lá na Fraternidade Paulo de Tarso. A gente vai ter que começar a fazer no salão maior lá, tira o pessoal lá do... Não, ali cabe. É só fazer vários círculos ali, cabe. Mas se continuar aumentando do mesmo jeito essa porcentagem, vai ter que começar a fazer lá na AME. Não, brincadeira. Então, então participe, eu postei aqui no nosso WhatsApp, eu vou postar no Facebook também, o Café da Manhã lá no Célio Lemos. Dia 7 às 8h30. Dia 7. É só participar. Mas vale a pena, viu, Jorge? Você não quis... mas nós vamos ter um almoço lá, senão... Podia ir lá tomar um café lá. Toma um café e depois vai lá almoçar na galinhada. O café também é todo mês, tem, né? Não é só um mês. Todo não. Mês. Todos os meses é para arrecadar fundos para poder trabalhar com o projeto BMQ, né? Que e trabalha com isso. E a nossa galinhada depois, né? Lá na AME, quem quiser comparecer lá, a partir de 11h30, mas vai até 14 horas, mais que isso. Nós temos o nosso também, o brechó. Né, eu lembrei do brechó lá do Framan, que o Framan sempre faz brechó. Falar em Framan, essa semana estive lá visitando o Oswaldo no hospital, né? Está em recuperação, mas da batida da moto ele já está muito bem, que deu lá um probleminha nele, mais gastro mesmo, e ele está resolvendo, né, para sair do hospital bem também. Eu não tive mais com ele depois que eu passei no hospital, provavelmente ele já deve estar até em casa, né? Alguém quiser confirmar pra gente, dá uma ligadinha aí para falar pro que o Barbosa está em casa. Nós batemos um papão lá, normal, legal, tudo bem, e a gente tá torcendo pra volta dele aí, a gente vê quando esses amigos da gente dão uma baqueada aí, que a gente precisa deles, né, Rui? O Maurício ficou o tempão lá, a gente, às vezes o cara tá aqui o tempo todo junto com a gente, mas não presta muita atenção. Agora, quando o cara foi pro hospital, a gente já vê, mas cadê o cara? Não vai voltar? Você não ligava pra UTI, ele atendia o celular, né? Eu nunca ligava pra UTI, eu ficava falando com a Patrícia, né? A esposa dele, no Facebook. Mas não teve um dia que você ligou? Mas liguei e consegui conversar com ele mesmo. Eu não sei, já foi um daqueles intervalos que ele teve bem, porque o tempo todo que ele teve ruim foi difícil. Porque sete cirurgias não é brincadeira, não. Você ficar abrindo o tórax da pessoa aí direto, fora aqueles das televisãozinhas, né? Porque tem a cirurgia grande, que abriu o tórax da pessoa, e tem as televisão, né? Que enfia a filmadora lá dentro da pessoa para ficar vasculhando lá. Então o Maurício passou por tudo isso. Você não falou para ele o que você falou para mim, né? Que ele não foi embora porque não estava no tempo dele ainda. Tinha muita coisa para pagar aqui embaixo. Não, eu acho que foi o seguinte, vocês chegaram até, o Rui foi diferente, viu, Maurício? O Rui disse que chegou até a morrer, até chegou, porque teve uma parada cardíaca. Teve três paradas cardíacas, né, quando ele foi botar ponte safena. E ele contou pra gente que quando ele viu assim, ele tava no meio das nuvens, assim, aquele negócio que a gente vê em filme, né? Assim, quando ele olhou pra trás dele, tinha até umas asas, assim, já até, né? Mas aí apareceu alguém na frente dele e falou, você é muito feio pra ser anjo, pode voltar. Aí fizeram ele voltar, acordaram ele aqui. Mas vamos lá, Maurício. Quais as consequências de usar as regras de ouro para o empresário, hein? A gente vê que Tem uns empresários aí que não quer saber nada dessas coisas, né? É, eu... Às vezes a gente recebe a procura de pessoas que nós entendemos que tem bastante dificuldade. Jesus falava assim, né? Eu vim para... Né, não vim aqui para os sãos, eu vim para aqueles que estavam precisando. Então tem muita gente que nos procura, nós sabemos que tem essa dificuldade e nós temos a oportunidade de ajudar a pessoa a refletir. Tem uma passagem da obra aqui de Napoleão Hill que eu vou pedir a permissão de ler um trecho aqui para vocês sobre quais são as consequências, o que, que dá para fazer, por exemplo, com pessoas aí que estão, ainda tem certa dificuldade. Isso aconteceu comigo dentro do Centro Espírita já, viu, seu Rui? Eu falei sobre dinheiro numa palestra e uma pessoa depois me procurou falando assim, Maurício, mas eu tenho lá minha empresa, eu tenho muita dificuldade em pagar todos os impostos. Você paga todos os impostos? As pessoas falam, olha... Dá. Depende da sua competência de execução, de seu controle de custos. Muitas vezes não pagar imposto é uma desculpa. E as pessoas reclamam de pagar imposto. Eu também não acho bom, porque o imposto nosso não tem sido bem aplicado. No entanto, quando pessoas reclamam para mim, ah, você paga imposto, ou eu estou pagando muito imposto, eu viro para ele e falo o seguinte, agradeça. Imagine que tem gente que não... consegue pagar esse imposto, por exemplo, ela não gera pago, riqueza. Acho que eu pago pouco demais, eu queria pagar muito, eu queria pagar pelo menos umas 4 ou 5 vezes do que eu pago. Não, ué. Isso é o quê? É você trabalhar, e o fato de você pagar impostos, puxa, que bom que eu estou conseguindo fazer coisas. É melhor que eu pagar imposto de renda. Então eu pago imposto de renda. Pô, ótimo, é sinal que você tem renda para pagar imposto. Exatamente. Infelizmente, então, o Brasil não é para principiante, né? Infelizmente. Não. Porque senão seria para os empreendedores que estariam nascendo e tudo mais. Ou seja, sofrem mais para poder se adaptar num ambiente complexo de impostos e tudo mais que nem o Brasil, né? Sim, agora a gente tem um trecho aqui para falar sobre essas consequências. Deixa, Maurício, antes de você falar, só deixar o pessoal curioso em ouvir o trecho, só passar um recado desse café da manhã que a gente acabou de falar do Divino Mestre, que vai ser domingo que vem, dia 7. Quem quiser participar, a gente vai sortear um par de convites, ou seja, são dois convites para o casal, né? Quem quiser participar, ligar agora no telefone, que é o 3941-9750 ou 3941-29750. Tem que ligar primeiro, ganha o par de convite. Agora até a Eridan está ali preparada. Então é só ligar aí no 3941-9750 ou 3942-9750 para ganhar esse par de convites aí. É só falar, eu quero participar. Ó, já ligaram aí. Vamos lá então? Então, uma consequência, uma delas é a honestidade. Então, quem pratica a lei do triunfo, ela está se candidatando a proceder com honestidade. E aqui a gente lê o seguinte. A filosofia da regra de ouro, compreendida e aplicada como deve ser, torna impossível a desonestidade. Ainda mais, torna impossível todas as outras qualidades destruidoras, como o egoísmo, a violência, a inveja. Isso vem nos colocar numa posição na qual a honestidade começa no fundo do nosso coração para conosco e se estende para todos os outros com iguais efeitos. A honestidade baseada na regra de ouro não é espécie de honestidade que nada reconhece, senão a questão de oportunidade. Aqui está o grande detalhe agora. Não há nenhum crédito em ser honesto quando a honestidade é claramente proveitosa, evitando que se perca um bom cliente ou freguês, ou que se seja enviado à prisão. Mas quando a honestidade significa uma perda material, temporária ou permanente, torna-se então uma honra elevada para todos os que a praticam. Tal espécie de honestidade tem a sua justa recompensa na acumulação da força de caráter e na reputação desfrutada pelos que a merecem. Isto é Napoleão Hill. Tem tudo a ver com a nossa forma de proceder na doutrina. Tem gente que fala assim, Maurício, mas você está trabalhando, eu já escutei isso também aqui dos irmãos aqui da cidade. Maurício, mas você está lidando com mamão. Você é espírito, você é palestrante, mas você está lidando lá, mas... Então, vocês ouvindo o que eu acabei de ler, o que, vocês acham? Explica para o nosso ouvinte o que é mamão, porque você fala mamão... Tem aquela passagem, não se pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Era o Deus das riquezas, o mamão, né? E Kardec tem um capítulo que explora isso, né, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós podemos servir a Deus e na nossa vida material darmos exemplo disso. Não, fazendo isso que a gente acabou de ler, sendo honesto, inclusive se você for perder algo, porque toda perda é temporária, a não ser quando você desencarna, não é que você perdeu, você vai mudar de plano. Mas a gente tem que entender que o fracasso sempre é temporário, dependendo de como você determina isso na sua mente. Sim. E se você for honesto, hoje você perde, lá na frente você ganha. É. Por quê? Você vai angariar uma boa reputação, vai angariar admiração, as pessoas vão entender que você é uma pessoa confiável e isso abre portas. Então, ser honesto, realmente, no máximo, agindo assim, mesmo que você perca com isso, você ganha lá adiante. Essa é a filosofia que a gente estuda, que a gente difunde, tem tudo a ver com o que nós vivemos na doutrina. Por isso eu afirmo a todos, esse tipo de trabalho que eu levo hoje é um trabalho totalmente congruente, me sinto muito à vontade, feliz, realizado, e não só por estar o tempo todo perto da fonte, mas ajudando as outras pessoas também. Sim. Lógico que pode ser que passem pessoas na sala que possam melhorar um pouquinho, mas não chegam naquela plenitude da honestidade. Mas elas têm a oportunidade de trabalhar esse conteúdo conosco. É. Nós recomendamos aos participantes, e aqui na doutrina a gente também recomenda, vamos ser honestos com as pessoas, que com isso nós vamos ganhar um mundo muito melhor. É, inclusive, Jorge, outro dia eu estive lá com a Abigail, lá na Maquim, ela estava brava. Eu falei, mas você está brava por quê, Abigail? Não, porque nós não estamos conseguindo manter os prazos. Porque ela fala, eu quando falo que é para a pessoa vir aqui pegar o orçamento, então vir buscar a sua mercadoria no tal dia, no dia tal, esse dia tal tem que estar pronto. E a gente está falhando um pouquinho por questões de peças, uma série de coisas. E isso me deixa muito... muito triste. Eu falei, poxa vida, gostei da sua honestidade, viu, Abigail? De trabalhar na Maquim, e a Maquim cumprir os prazos dela. Quando ela fala, ela cumpre. E ela estava meio chateada porque não conseguiu cumprir um prazo, né? Isso é honestidade? Olha, dentro do que a gente trabalha nesse cotidiano, do Mastermind, né, Jorge? Jorge está falando um pouco Mastermind hoje, eu que tenho que falar. Eu vou falar. Não, só para explicar para os nossos ouvintes, porque nós somos brasileiros, a gente fala do jeito que está escrito. Lá tá, é obrigado. Porque falar. Aí ele passou aqui o site Mastermind, a pessoa escreve lá Mastermind, ninguém sabe como vai achar nunca, porque Mastermind tem que escrever Mastermind, né? Agora, se os americanos querem falar Mastermind, é problema deles. Eu quero falar Mastermind e pronto. Aí. Então, nós falamos em cumprir os combinados. É. Né? As pessoas que cumprem os combinados, elas são pessoas confiáveis, são pessoas honestas, são pessoas responsáveis. Isso é uma qualidade que deve ser destacada. Então, isso que foi relatado de ela estar preocupada com prazos, mostra que ela é uma pessoa que se preocupa com a empresa dela, que ela se preocupa com... quem está cliente, em volta, né? da empresa dela, cliente, governo, isso que é o que se espera de quem faz mais que o combinado, que é uma das leis do triunfo. Que tem pessoas que fazem menos que o combinado, aquelas que fazem aquilo que se espera, e essas duas, esses dois tipos de pessoas, elas não vão muito além. Sabe aquela pessoa, Jorge, lá nos Estados Unidos eles falam assim, 9 to 5. É a pessoa que começa às 9 e termina às 5. Quando dá 5 para 5, deixa a caneta. A mesa dela está limpíssima, arrumada. Não tem uma pilha de papel mais fora do lugar. Quando falta 2 minutos, ela já está do lado do relógio de ponto. E aí ela é 9 to 5, é 9 a 5. Aí tem gente que fala assim, mas Maurício, eu só sou pago para fazer isso. Por que, que eu tenho que fazer 5 minutos a mais? A pergunta é, você faz então porque gosta? Porque se você gosta, de repente, 10 minutos a mais, não é questão de você estar fazendo, não estar recebendo. Você está fazendo o que gosta, você não fica regateando com esse tipo de atitude. Então, pessoas como ela fazem mais que o combinado. Né? Elas estão ali pela missão de estar ali, não em troca do dinheiro e daquele tempo. É. Que o salário nada mais é do que a troca do seu tempo por um dinheiro, não é isso? É. Se você está numa função na sua vida em que você só tem essa relação de troca de tempo e dinheiro, lamento, mas você precisa rever os seus conceitos. Procure algo que seja uma missão de vida. Oi, vamos, ó, já são 9 horas e 51 minutos. Eu quero colocar aqui uma música, mais uma música aqui do Manuca Almeida, interpretada pelo Fala Mansa. Inclusive a Lu Almeida disse para mim que o Fala Mansa está trabalhando essa música para tocar no São João agora, que no Nordeste sabe que o São João é a coisa mais incrível que a gente pode. Eu, inclusive, prefiro mil vezes o São João do que o Carnaval, né? Eu gosto muito de São João. Carnaval, quando bate aqueles trilhos elétricos no meu coração, começa a ficar abalado até, né? Parece que eu vou incorporar quando eu vejo aqueles, né? Não sei o que vai incorporar o quê, né? Porque tá louco, porque o negócio é, o bicho pega. Mas eu gosto de São João. São João é legal demais, que aí eu gosto de forró, de shot, dessas coisas aí. E o Fala Mansa gravou essa música do Manuca agora, que vai trabalhar, e nós vamos colocar ela agora aqui pra vocês. Depois a gente volta pra encerrar o programa, certo, Paulinho? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Eu que pensei um dia que a vida era fácil, que a gente podia fazer o que quiser. Se a gente planta o amor, colhe amor, tenha fé, muita fé, a desejar profundo de tudo que há no mundo, e tudo dá fé. Respeite a maré e tudo dá fé. Respeite a maré. A gente é tão pequeno pro tamanho de tudo, mas se a gente tá junto, vem o que vier. Se a gente planta amor, colhe amor, tenha fé, muita fé, pra desejar profundo de tudo que há no mundo, e tudo dá fé. Respeite a maré e tudo dá fé. Respeite a maré Se a gente planta o amor, colhe amor, tenha fé, muita fé, só desejar profundo de tudo que há no mundo, e tudo dá pé. Respeite a maré e tudo dá pé. Respeite a maré e tudo dá pé. Respeite a maré. Estamos aqui terminando o nosso programa, e vamos então para ver os nossos sorteios, né? Vamos ver aqui quem foi sorteado, né? Vamos para a nossa música de sorteio. Quem ganhou o café da manhã foi a Vilma Torres. A Vilma é esperta demais, né? Ela tava, a Vilma, ela fica no telefone antes da gente falar o que, que vai ser, porque ela já foi a primeira que, né? Então, Vilma, você e seu, o seu marido, então, vocês podem... É só comparecer lá no café, lá no Célio Lemos, né? E dizer, e falar com a Adriana, né? Que o Rodrigo vai colocar o nome, o seu nome aqui, para dizer que você ganhou o café ou o par de convites, né? Então, é a Vilma, só ir lá no dia, procurar a Adriana e falar: Adriana, eu ganhei o café da manhã no programa Vivência Espírita. Tá, e não vai precisar fazer almoço, viu, Jorge? Porque o café já é suficiente. Muito legal. Mas aí ela vai comprar convite também do almoço lá da AME. Eu sei que ela compra. Então ela vai lá também depois, né? E agora vamos para o sorteio das camisetas. Quem ganhou as camisetas? Olha, uma foi a Naíra Aparecida da Silva, do Pararangaba, Jardim Pararangaba, né? Depois o pessoal fica falando que Patamuté é minha cidade, tem um nome esquisito. Olha esse nome, Pararangaba. E eu fico olhando para o pessoal de Taubaté, Tremembé, Itaquaquecetuba, Caraguatatuba. E os caras falam, olhando para minha cara, quando eu falo que eu sou de Patamuté, fica todo mundo dando risada. Dando risada de quê? Com os nomes desses que tem por aí. Caçapava. É, sabe? O Patamuté é o nome mais lindo que pode existir na face da Terra. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Aí acho que o meu nome que é difícil. O nome de Patamuté da minha cidadezinha da Bahia. Então a Nair Aparecida da Silva, lá do Pararangaba, ganhou a camiseta. Viu, Nair? E também a Michele. A Michele do Jardim Satélite também ganhou a camiseta. Então vocês podem comparecer a partir de amanhã, às 13 horas. Amanhã não, é feriado. Tá fechada a livraria, caso o caminho está fechado. É. Tá fechada sim. Fecha no feriado. A partir de terça-feira, às 13 horas, comparecer lá na livraria Casa do Caminho com o nosso irmão Mário Vinhas e retirar suas camisetas lá, tá bom? O Rui vai deixar lá para vocês. Muito obrigado pela participação. Estamos chegando no final do programa. Eu vou escolher mais uma música aqui do Manuca para a gente tocar no final, aqui, quando nós terminarmos, né? Depois da prece que o Maurício vai fazer para a gente. Então, obrigado a todos. Paz e alegria em todos os corações. Né? Essa semana eu fiz uma palestra no CVV, Centro de Valorização da Vida, sobre a felicidade é uma decisão pessoal. Foi muito legal a palestra, muito legal mesmo. Pessoal, nós estamos felizes quando a gente sabe que a gente tem problemas também. Não fique pensando que a felicidade é aquela, ela existe sem ter problemas, sem ter obstáculos. Nós somos felizes quando nós sabemos que nós temos obstáculos para vencer, porque quando a gente vence um obstáculo, a gente passa por um problema, é força para resolver outro, porque com certeza vai aparecer outro problema na nossa vida, né? Nós vivemos com problemas até o último suspiro. Nós somos felizes assim mesmo. Quando nós nos conscientizamos que nós somos felizes assim, passando por dificuldades, passando por problemas, nós seremos felizes e conseguimos chegar onde a gente quer chegar, sim. Ô, paz, Jorge, e alegria em todos os corações. Bom dia a todos. Jorge, só quero dar um finalzinho aqui para convidar o pessoal para domingo, a partir das 13 horas, lá na Framan, na rua esqueci o endereço agora. É, sapatos novos lá na Framan, na rua do Juriti, 347. Um par é R$20, dois pares R$35 e três pares R$50. A partir das 13 horas, lá na rua do Juriti, 347. Lá no Framan. Agradecer aqui a todos os ouvintes que entraram aqui no WhatsApp, entraram aqui, vocês estão aí no Facebook Live participando, a Adriana Coelho lá do Rio de Janeiro, que entrou aqui, as pessoas que mandaram mensagem que a gente não conseguiu ler, a Márcia Ramos entrou aqui, a Graça Helena, a Flávia, minha irmã, entrou aqui, deve estar escutando a gente agora. Ah, e todos vocês que entraram, participaram, entraram aqui no nosso WhatsApp, a Ieda mandou uma mensagem, o Antônio Bessa também mandou uma mensagem, está lá de Campinas escutando a gente. Agradecer por vocês e convidá-los para ouvir a reprise desse programa, que acontece toda terça, quinta e sábado na rádio online. É só entrar vivenciaespirita.com.br/rádio e aí, ou abaixar o aplicativo da Rádio Vivência Espírita no Android, ou abaixar lá o iRádios ou os outros aplicativos de rádio da Apple também, ouvir a nossa rádio online e ouvir a reprise desse programa. E convidá-los para o próximo programa, às 8 horas, no próximo domingo. Rui. Um bom dia aos nossos ouvintes, agradecendo ao Paulinho aí na técnica, a Camila que esteve aqui conosco, a Iridan, e agradecer também a Graça que não veio hoje, porque tem um compromisso em São Paulo, mas ela está sempre junto com a gente, né, Jorge? Sempre atuante. E vamos então deixar para o nosso querido amigo Maurício as suas considerações aí finais e também que ele possa fazer a nossa prece na manhã de hoje. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus pela vida, né? Estar aqui com vocês, podendo desfrutar desse momento e compartilhar. Então, assim, agradecidos de coração pela oportunidade, nós vamos convidando a todos que acompanharam essa manhã para que unem os seus corações, os seus pensamentos, em agradecimento a Deus, pelas dádivas que temos na vida, buscando sempre as forças e as competências, as nossas qualidades pessoais, para que possamos realizar neste mundo os nossos talentos, para que um dia a gente possa voltar à pátria espiritual e dar conta desses talentos a Deus, para que possamos, através dessa oportunidade que é a vida, transformar a nossa vida, a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, praticando a regra de ouro, praticando o amor ao próximo, praticando o nosso amor próprio, equilibrado, e sempre e acima de tudo o amor a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Só esclarecendo, viu, Jorge, que o Framã fica no bairro do Tatetuba e os calçados serão calçados femininos, tá? Então, um bom dia aos nossos ouvintes, muita paz e até domingo, se Deus quiser. Agradeço aos mistérios da vida, agradeço a outra visão, palavras que nunca são ditas, palavras ouvidas com o coração. Agradeço ao abraço da brisa, agradeço aos carinhos do vento, carícias que não são perdidas, um sorriso seguro, um aperto de mão. O amor me renova, abre sempre outra porta. O amor me leva para além do pôr do sol. Agradeço aos mistérios da vida, agradeço a outra visão, palavras que nunca são ditas, palavras ouvidas com o coração. Agradeço ao abraço da brisa, agradeço aos carinhos do vento, carícias que não são perdidas, um sorriso seguro, um aperto de mão. O amor me renova, abre sempre outra porta. O amor me leva para além do pôr do sol. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.